estou pra baixo ou pra cima. Reconhece os meus gestos e defeitos. Até quando estou com raiva, ela percebe. Sabe tudo do meu eu bem no profundo. Sobre o claro do meu quarto, ela sabe fazer. Satisfaz os meus desejos e conceitos. Essa cama hoje vai ver uma super mulher. Só nós dois tem algo a mais, coisa de pele. Se beijar e abraçar, explode o amor. Sem as suas lingeries fica mais sexy. Ela é super mulher, eu superman do amor. Meus desejos e conceitos. Nessa cama hoje vai ver uma super mulher. Só nós dois tem água mais, coisa de pele. Se beijar e abraçar, explode o amor. Sem as suas lingeries fica mais sexy. Ela é super mulher, eu superman do amor. Ela é super mulher, eu superman.